Si ya no me quieres más te dejo ir, no te ataré aquí. Si ya no te hago más. Estação 13, Grupo Relo, pra onde foi nossa paixão? De repente tudo foi ficando diferente. Não sei o que aconteceu com a gente. Meu abraço não te aquece mais. Seu olhar não tem o mesmo brilho como antes. Seu pensamento está muito distante. Meu amor já não te satisfaz. Só pensar em te perder eu tenho medo. Qual será este segredo escondido em seu coração? Nosso amor a cada dia está morrendo. Sinto que estou te perdendo. Pra onde foi nossa paixão? Vai lá, Estação 3! Se já não me quieres mais te dejo ir, no te ataré aqui. Se já não te hago mais feliz. Se algum dia me extrañas, puedes volver. Quero que vuelvas a mim. Estaré aqui esperando. Quieres más te dejo ir, no te ataré aquí, si ya no te hago más feliz. Si algún día me extrañas puedes volver, quiero que vuelvas a mí, estaré aquí esperando. Si ya no me quieres más te dejo ir, no te ataré aquí, si ya no te hago más.